Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, três. Vamos beber, que alegria de cor nesse embriagar. Vamos embora. Cart Love, clássicos do Rocha. Portal do Rocha. Me falou, foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chame só caixa postal. Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que disser que não pense em nós. Alô.